Salvador, tá servindo no 52, boa noite. Lançamento, curva esquerda, proa 205, limite ao localizador. 205, lock, limite 3891, 2000 pés descendo. 3, controle 120218, bom voo e boa noite. Ciente 1208, gol no 805. Boa noite. 3152, autorizado para Maceió, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder 5474 e o controle em 120.8. Cotejo. 3152, 330 autorizado para Maceió, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Caju. 474-1208, TAN 3152, portão 62. Correto, TAN 3152, a informação vigente é a Bravo. Troque para a frequência da torre 118.6 para acionamento. Troque 4062, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 015, limite ao localizador. 015, pela esquerda, para 062. 17114, complete aproximação, chame torre 118.6. 18.6, boa noite, bom 714, obrigado. Pessoal, boa noite, gol 7114. 1714, boa noite, avistado, cheque o trem, QNH 1020, o vento 140 graus com 14 nós, está livre pouso na 10. Livre pouso na 10, está baixando de chegada, vou no 714. 1805, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545-2085-905. Curva esquerda pro 190. 190-3891. Azul 4062, curva direita pro 055. Direita 055. Na redução agora, 3891. Vai para o Barzão Bravo. 97-5899, acende a edificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, que é negado a 020. 1020 na Mari, 050, perdeu contato com o centro, autoriza para o TAP? Autorizado TAP. TAP, obrigado. Tá, 3891, para localizador, esquerda 160, reposta estabilizado. 160, reposta lei 3891. 4062, pode interceptar? Afirmativo, intercepta nessa proa, tá seguindo o tráfego, essa posição de 1 hora, 10 milhas, batendo 2 mil pés, é um alfa 320 da TAM. Ok, 4062. 4062, desça para 2 mil pés, já possibilizado. Uno 714, seu solo ao 01, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette para o portão 2, 714. Estabilizado, 3891. 3891, confere a aproximação, chame torre 118.6. 86, 3891. Torre da 3891, boa noite, na final da 10. 3891, boa noite, avistado, está livre pouso na 10, cheque o trem, o altímetro no 020 e o vento 1,40 graus com 15 nós. Livre pouso, baixar travado, sinto o vento, 3891. Batalha 62, complete a aproximação, chame torre 1186. 1186, boa noite. Torre, boa noite, azul, batalha 62, na milha e meia de 1 milímetros por minuto. Boa noite, Azul 4062, reporte passando o externo, baixar a travada. Calma aí. É 5899, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado localizador. 2000 com 1020, autorizado ILS, reporte localizador, 5899. Bravo. 5344, acende a identificação, voe direto TAP, desça para 3000 pés, QNH 020. 020, direto TAP, 3000 pés, 5344. A 3891, seu solo ao 05, ao livrar à direita, taxina Alfa e Juliette para a remota 13. Alfa e Juliette para a remota 13, o TAC 3891. Azul 4062, o check trem, o vento é 140 graus com 14 nós, rajadas de até 22 nós, está autorizado pouso na 10, o QNH no 012. Ciente, baixaria travado e pouso na 10, 4062. Salvador, boa noite, bom 606, passa nível 200, parou no 50, descendo da Bravo. Bono 606, sendo identificação, autorizada a chegada Mari, desça para 4000 pés, QNH no 020. Para 4000, bono 020, bono 606. Controle, confirma o número do pouso para o 5344. IP 534. 4, está seguindo o tráfego 12 horas 20 milhas, é o número 2. 5344. Azul 4062, seu solo ao 09, ao livrar à direita, taxi na Alfa, chame antes da taxiway Juliette. Alfa, Cida Juliette, Azul 4062. Ingresse na Juliette para o portão 08, azul 4062. Juliette, portão 8, azul 4062. 5899, complete aproximação, chame torre 18216. 86, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Web 5899, final 90. Boa noite, Web 5899, reporte passando externo, baixada travada. 5899, nós estamos a 5 milhas de Simbra, chuva na presente posição. Ok, aqui sobre o campo ainda não chove, ok? Tem um chuvisco muito leve, assim, a pista ainda está seca, ok? Maravilha, 5899. Web 5899, passando sempre baixo travado. 5899, livre pouso na 10, o QNH no 020, o vento 160 graus com 8 nós, autorizado pouso. Livre pouso na 05899 com 1020. Polo Salvador, tá 3152, por estacionamento, meia dúzia. 3152, cheque o rádio, intensidade 1, ok? Qual a intenção? É pushback? Pushback, estacionamento, meia dúzia, liberou? Continua bastante baixo, ok? Agora pelo menos foi completa a mensagem. 3152 está autorizado o acionamento no 612, é o QNH 1020, chama para o táxi. Chamada Estabilizado o visual 5344. 5344, complete a aproximação, chame torre 118, visual 6. Torre 186, boa noite. Boa noite. Bruno 606, 242 mil pés, autorizado a final ILS, é possibilizado o localizador. MES 2000, reportará o gol 606. Visual, estabilizado no localizer. Boa noite, trip 5344, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Aguardando pista livre, 5344. Nove, seu solo aos 16, por gentileza, agilize liberação à direita, taxi na Alfa e Kilo para a posição 612 do Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 5899. O trip 5344, cheque o trem, o QNH 1020 e o vento 160 graus com uma dezena de nós, livre pouso na 10. Livre pouso, abaixada travada, visual 5344, livre pouso na 10. Tá 3152, 107 a bordo, 1210 Salvador. 107, 1210 Salvador, livre o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, chama no ponto de espera para a decolagem. Pátio 1 no Indy Alpha vai chamar, tá 3152. 1806, passando Duna, completa aproximação ao Chime Torre 1186. 186, 1106, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, 1606, passou Duna, baixar travado. 1606, boa noite, reporte passando. Perdão, complete a aproximação, guarda pista livre. Passará a pista, guarda pista livre, 1606. C5344, seu Solos 20, por gentileza, agilize a liberação à direita. Taxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette para o portão 01, 35344. Tá livre pouso na 10, o altímetro no 020, o vento é 1,40 graus com uma dezena de nós. Livre pouso na 10, igual 1606. 5344 na torre?